Panorama Agrícola para 14 de maio de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, 14 de maio de 2012. Um abraço para você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moiber e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: a gratidão é a memória do coração. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica de direção segura. Entrevista: governo libera milho para produtor. No mercado agrícola, informações sobre a safra da mandioca. E hoje tem Espaço da Mulher. Você ouve sobre cursos de capacitação. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você costuma arrancar o seu carro assim que o sinal abre? Pois fique sabendo que arrancadas bruscas gastam mais gasolina e forçam mais o câmbio. As engrenagens do seu carro sofrem e muito. Por isso, dirija de forma suave, de forma prudente, uma direção preventiva. É mais seguro, é mais econômico, sem dor de cabeça. É hora das notícias. Agricultores do Planalto Norte reuniram-se em Itaiópolis para capacitação inicial aos beneficiários do crédito fundiário na região. O encontro foi coordenado pela FETAESC. Participaram 120 agricultores de Porto União, Mafra, Irineópolis, Papanduva, Três Barras e Itaiópolis. Mais da metade deles foi formado por jovens que têm interesse em continuar trabalhando com a agricultura. Nesse sentido, o crédito fundiário pode ser de grande ajuda para a permanência do jovem rural no campo. Há 3 anos, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de agrotóxicos no mundo. 1/3 dos alimentos consumidos pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos, segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que lançou um dossiê sobre o assunto. O documento destaca que, enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, no Brasil aumentou 190%. Um fato alarmante constatado pela associação foi a de contaminação de agrotóxico no leite materno. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A mulher trabalhadora rural encontra cursos de capacitação na EPAGRE, nos sindicatos de trabalhadoras rurais e também no SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Em Santa Catarina, os cursos do SENAR são nas áreas de formação profissional rural e promoção social. São treinamentos que incluem informações sobre agricultura, aquicultura, agroindústria, atividades de apoio ao sistema agro-silvo-pastoril, atividades de apoio na prestação de serviços, alimentação e nutrição, artesanato, educação e organização. Também no turismo rural tem aumentado a participação da mulher trabalhadora rural. A mulher ajuda nas atividades da casa, na lavoura e no preparo do café colonial, nas demais refeições da pousada e nos serviços de recepção e hotelaria. Tarefas importantes que exigem um bom treinamento. Você, mulher rural, mulher do campo, procure sempre orientações de cursos de capacitação profissional na EPAGRE, no SENAR ou no Sindicato Rural do seu município. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, esteve em Brasília, no Ministério da Agricultura. E que notícias tem, secretário, para o agricultor catarinense? Bom, nós conseguimos no Ministério da Agricultura o comunicado oficial do ministro para a liberação de milho para atender os produtores, suinocultores e independentes do nosso estado, na ordem de 51 mil toneladas, que começam a chegar no estado em 48 horas. O valor deste milho será colocado no mercado para atender esses produtores na ordem de R$ 21,00 a saca de milho. Ao mesmo tempo em que tratamos também da estiagem, pedimos o apoio do Ministério da Agricultura na liberação de sementes de milho para atender os nossos produtores rurais que foram atingidos de forma muito forte pela estiagem e contabilizaram prejuízos elevadíssimos. Também tratamos de um terceiro assunto, que é uma emenda de bancada na ordem de 17 milhões de reais, recursos acordados esse pelo nosso governador Raimundo Colombo, juntamente com o governo federal, que o estado vai comprar uma área de terra no município de Bandeirantes para assentar indígenas, em torno de 21 ou 22 famílias, que vivem em situação de conflito com agricultores na região do município de Saudades, Cunhaporã. Com essa medida, quer o estado acabar com esse conflito e deseja que a situação se normalize e o nosso índio seja assentado em novas áreas e comece a sua vida numa propriedade adquirida pelo estado. Então, o tratamento com o Ministério foi nessa natureza. Então, o estado já cumpriu sua parte, cadastramos já o projeto para emenda parlamentar, aguardando tão somente o pagamento da emenda na ordem de 17 milhões para que o estado efetue a cobrança, a compra da área de terra para fazer o reassentamento de indígenas. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mandioca, a colheita iniciando com expectativa de preços bons. Informações de Luiz Marcelino Vieira, da Ipagre Cepa. Prosseguem os preparativos para a colheita e processamento da matéria-prima da safra 2011-2012 da mandioca aqui em Santa Catarina, que, segundo o IBGE, apresenta um volume estimado de 510 mil toneladas, numa área de 27.500 hectares. A expectativa dos agentes de produção e de comercialização é de que os preços continuem estimulantes, a exemplo da safra passada, quando oscilaram entre R$ 184 e R$ 230 a tonelada da raiz. No Vale do Itajaí, as agroindústrias de farinha e féculas iniciam atividades na segunda quinzena deste mês de maio, devendo encerrar em meados da primeira quinzena de agosto. No sul de Santa Catarina, em Laguna e Maruí, os produtores de farinha, conhecida como farinha azeda em função de um leve amargor, já vêm processando a raiz desde o início de abril, devendo se estender até o mês de outubro. Em Sangão, a produção de farinha ocorre desde o início deste mês. E nos demais municípios da região sul, as agroindústrias de farinha, fécula e de polvilho estão apenas iniciando as atividades e gradativamente vão intensificá-las na compra de matéria-prima nas próximas semanas. Nas principais regiões produtoras de Santa Catarina, os produtores são remunerados, levando-se em consideração a quantidade de teor de amido existente na raiz da mandioca. Esse procedimento tem estimulado o setor produtivo, favorecendo o produtor que consegue maior rendimento por hectare plantado. A comercialização dos segmentos de farinha, fécula e polvilho azedo é realizada dentro do esperado e o mercado continua comprando o estritamente necessário na expectativa de que os preços baixem com a intensificação da produção da nova safra. Os preços no atacado apresentam-se estáveis. A saca de 50 quilos de farinha grossa é negociada a R$ 39,00, já a farinha fina está cotada a R$ 52,00 e o polvilho em R$ 80,00. Enquanto isso, a fécula na indústria é comercializada entre R$ 1.250 e R$ 1.280,00 a tonelada. A expectativa do setor da mandioca é de que os preços continuem semelhantes aos atuais e o mercado permaneça estável nas próximas semanas. Informações da Ipagre Cepa com o analista de mercado Luiz Marcelino Vieira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.